Sãozão Premier do Tauá. DJ Val, o DJ da galera. As mina pira quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Beijo vagarinho, beijo vagarinho, beijo vagarinho, beijo vagarinho. Sãozão Premier. Tava no fluxo, avisei a novinha no grau, sabe o que ela quer? Sãozão Premier. Cenário virtual. Aqui novinha, eu sou safadinho, te jogo na parede e te empurro. Foi sou safadinho, te jogo na parede e te empurro. Comando virtual. Novinha tá demais, apavorando a festa. Pica perereca, pica perereca, pica perereca, pica perereca, pica perereca, pica perereca. Fica ali me perereca, ali me perereca, fica ali me perereca, pula ali me perereca. O som mais respeitado do Tauá. Sonsão Premier, Premier, Premier. Eduardo. Chegou e encheu de... Sonzão Premier. Pra cima. Pra cima. Pra cima, garoto. Sãozão Premier, a força demolidora do Tauá. Faz o pé! Faz o pé! Sãozão Premier. Best DJs in Brazil. Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. Sonzão Premier do Tauá. Then show the world a burning light that never shines so bright. Olá, meu DJ Val. Best of the best. DJ Junior Mix. O top DJ de vigia. Novo Sonzão Premier Virtual. Sonzão Premier. Premier. É do Tauá. Não se engane, Gil

facinho do Romar. Vai no facinho do Romar. اللي عرفتك ما عرفتك زين تمنيت DJ Val, detonando todas no Solzão Premier. A força demolidora do na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre Premier. Out in the street, they call it weather. Sonzão Premier do Tauá. Tauá. My worship Satan, you have to focus your mind and hold a meditation. Separate yourself from negativity, and you know if you walk with on the road to make the people see. All my hope for the youth, a long life, prosperity, unity amongst one another. Yo, me say that's where the less to be. Junior. Digital. O áudio do jeito e a qualidade que você gosta. Capas artesanal, qualidade e qualidade. Fones 3257-1019 8160-0582. Fala com Salles. You could see it from afar, we were riding that way. Blinded by the lights and it's something I crave. Didn't wanna call it too early. Now it seems a world away, but I miss that day. Are we ever gonna feel the same? Standing in the light till it's over, out of our minds. Someone had to draw a line. We'll be coming back for you one day. We'll be coming back for you one day. I don't even care if I know you're out of our minds. Time to leave it all behind. We'll be coming back for you one day. Back for you one day. Sonzão Premier. Novo Sonzão Premier Virtual. Você está na sombra do olhar. Pensei em te guardar, mas foi melhor assim. Sonzão Premier! Na sombra do olhar, tentei te encontrar, mas nada além de mim. Premier, Premier. De onde estou, posso ver o caminho que me leva a você. Diz pra mim o que eu já sei. Tenho tanta coisa nova pra contar. De mim, diz pra mim sobre você. Sonzão Premier, Premier. Você está na sombra do olhar. Pensei em te guardar. Na sombra do olhar, tentei te encontrar, mas nada além de mim. Sonzão Premier. Respeitado do Tauá, Sonzão Premier. É o novo búfalo do Marajó, evolução. Abra seus olhos pra ver e viver a emoção. DJ Darlan, DJ Josias e DJ Rafael. Tá todo mundo aqui juntinho e daqui ninguém sai. O búfalo é demais. Sonzão Premier do Tauá. Alan Ross e DJ Júnior Vidal. Vem ver de perto o novo búfalo do Marajó. Sonzão Premier. Você aqui perto de mim vai ser muito melhor.

Sonsão Premier. Premier. O batom. Um drink pra comemorar. Uma história de amor que hoje mesmo vai acabar. Pra cima, garoto! É sua profissão. Pra mim é aventura. Que entre quatro paredes se transforma em loucura. Novo Sonsão Premier Virtual. Eu posso te esquecer e posso me apaixonar, mas tenho plena certeza que você nem vai lembrar. Eu estou aqui. Alô! À procura de emoção. Você querendo dinheiro, contrariando o seu coração. Love and Girl, garota de programa. Sou Premier. Mesmo fingindo eu quero. Só te ignora quem não te conhece, e quem te tem não quer te perder. Love Girl. Quem está tocando? Quem está tocando? Quem está tocando? DJ John Mix, o considerado da galera. Comemorar uma história de amor que hoje mesmo vai acabar. É sua profissão, pra mim é aventura. Que entre quatro paredes se transforma em loucura. Eu posso te esquecer e posso me apaixonar, mas tenho plena certeza que você nem vai lembrar. Eu estou aqui à procura de emoção. Você querendo dinheiro, contrariando o seu coração. Não tem quer, garota de programa. Sensual.